Versículo 29, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, aleluia, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que Deus quer de cada um de nós? Deus não tem padrão diferente para nenhum de nós aqui. Nem para o mais idoso, nem para as mulheres. O padrão de Deus é o mesmo. Sabe qual é o padrão, minha irmã? Que você seja semelhante a Jesus. Que você seja semelhante a Jesus. Que o irmão seja semelhante a Jesus. Que a irmã seja semelhante a Jesus. Que os meninos sejam semelhantes a Jesus. Você, como esposa, Letícia, seja semelhante a Jesus. Que você, como marido, seja semelhante a Jesus. Cada um de nós, Deus tem um padrão e esse padrão é alto. Sabe qual é o padrão de Deus? Sermos semelhantes a Jesus. Guilherme, tu seres semelhante a Jesus. Quando este padrão se estampa na nossa vida, tudo muda, tudo se transforma. Nossa casa se transforma. Sabe como acabam as crises nos meus 24 anos de casamento? Se acabaram todas as crises por causa deste padrão. Porque o padrão de Deus para a minha vida como homem é ser semelhante a Jesus. E a da Rosana é ser uma mulher nos padrões, nos princípios, semelhante a Jesus. E o padrão de Jesus é maravilhoso, irmãos. Isso é o que Deus quer. Isto é tudo, é o centro de tudo que Deus tem dado a este projeto. É fazer de cada um de nós homens e mulheres semelhantes a Jesus. Isso não é uma retórica, isso está aqui. É claro o que Deus quer. É esta família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Conformes a imagem do seu filho. Olha para Jesus. A palavra é clara, nos mostra o caráter de Jesus. Nós poderíamos ficar aqui, talvez, toda esta semana, falando do caráter de Jesus. Como é o caráter de Jesus? Aleluia! O caráter de Jesus começa, é um caráter santo. E nisso nós já podemos, já vem a patrola de Deus sobre a nossa vida, né? Deus quer que você seja santo. Isso não é santo, não é uma auréola, não é uma santidade de acordo com o mundo, não. A palavra tem um padrão de santidade. Tem um padrão de santidade para todas as áreas da nossa vida. E nós, como igreja, precisamos descobrir, estudar, nos aprofundar e fundamentar as nossas vidas no padrão da palavra de Deus. Sabe por quê? A igreja está perdendo este padrão. O padrão da igreja está se conformando com este mundo. Você olha o padrão de família que se encontra hoje. Recebi um e-mail de um irmão. Ele em Portugal, há um mês atrás, eu estava ministrando em Portugal. No fim da palestra ele veio. Eu quero ser um desses discípulos. Eu quero ser discípulo. Daí agora ele me escreveu um e-mail. Porque ele começou a ver o padrão de Deus e ele disse que ele está lá, amigado com uma mulher, teve um filho com ela e vivem juntos, não querem casar. Que padrão é esse? Mas mesmo assim ele é obreiro da igreja. Que padrão é esse, irmãos? Hein? Daí está com toda a vida enrolada, tem o nome sujo e isso e aquilo. Que padrão é esse, igreja? Deus tem um padrão maior para a nossa vida, um padrão de santidade verdadeira em todas as áreas da nossa vida. E a igreja não pode se afastar disso, senão a nossa construção não vai ser grande, não vai ser forte, não vai ser algo que Deus possa construir para ganhar esse mundo, para ganhar essas nações. Porque com que padrão nós vamos? Hoje a gente vai falar sobre Deus para o mundo árabe. Eles ficam olhando para a igreja, oh, mas a igreja é cheia de materialismo. Enquanto a gente dá tudo, os árabes dão tudo por amor a esse Alá e entregam a própria vida. Não tem bem nenhum, tudo, tudo na vida deles, o objetivo deles é ter o paraíso e entregar tudo para o Alá. E dão a própria vida. E por isso a vida vale muito pouco lá. Mas Deus nos tem dado vida. E nós temos que ter o padrão de Jesus, amados. Jesus é santo. Jesus é cheio de amor. O padrão de Jesus é um padrão de amor, aleluia. É um padrão de amor, a igreja tem que voltar a ser um lugar do verdadeiro amor. Antes de eu sair, Nelson me mostrou um e-mail que tocou muito minha vida. De um menino que estava na rua e não tinha onde dormir, e um guarda disse para ele: olha, vai numa casa. E quando abrir a porta, você diz para quem abrir a porta, João 3,16. Alguns irmãos leram este e-mail. Que e-mail lindo. E aquele menino foi recebido, foi limpo, deram comida, uma cama. No outro dia de manhã, aquele menino não sabia o que era João 3,16. Porque Deus amou. O centro do propósito de Deus, amor. Amados, é o amor. O centro do propósito de Deus não é o que Deus vai nos dar. O centro do propósito de Deus não é o que você vai dar para Deus. O centro do propósito de Deus é o amor de Deus, que Deus enche a nossa vida e você se torna um instrumento verdadeiro de amor, aonde você estiver, na sua casa, junto com seus amigos, no seu trabalho, na igreja, aonde você estiver, você é um instrumento verdadeiro do amor de Deus. De maneira que quem tocar em você vai receber o doce perfume do amor de Deus. Este projeto tem que ser isso, amados, isso é fundamento. Nós não vamos crescer como Deus quer se não tivermos esse fundamento do amor aqui no nosso meio. Aleluia, como igreja, como povo que Deus tem levantado, o fundamento do amor, essa estaca do amor de Deus, porque sem amor Deus não constrói. Um ministério que não tem na frente o amor de Deus, ele está fadado a acabar. Uma vida, nada prospera e nada vale sem o profundo e maravilhoso amor de Deus. Nós precisamos ser homens, mulheres, cheios, repletos do amor de Deus. Sentir o amor de Deus. Não é apenas você sentir, mas é você ser cheio deste amor e um instrumento deste amor. Sem palavras. Quem ama não precisa dizer. Às vezes é bom, mas quem ama, você sente. Quantos sentem o amor de Deus? Você sente. Onde existe o verdadeiro amor de Deus, é um perfume espiritual que você sente. Respira assim, ó. O amor de Deus você sente dentro do seu coração. E quando você é cheio deste amor, alguém chega perto de você e sente. Perto da sua casa e sente. O que é que você tem? Quando alguém chega para você e pergunta: o que é que você tem? Hein? Alguém já chegou para você e perguntou: o que é que você tem de diferente? E você vai dizer: é Jesus. É o perfume de Deus, o amor é o perfume de Deus, é o suave perfume de Deus na vida de cada discípulo. Conformes à imagem de Jesus, é ser cheio de amor, cheio de amor, repleto, transbordante do amor de Deus. Deus quer que você seja assim, meu irmão. Deus quer que você seja assim, minha irmã, na tua casa. Talvez você pergunte: mas não estão se convertendo. Seja cheio do amor de Deus. Seja o perfume do amor de Deus. Amados, eu ganhei os meus irmãos sem palavras. Só pelo cheiro. Porque mudou a minha vida. Mudou o perfume da minha vida. E os meus irmãos vieram cheirar. Está cheirando diferente. Não cheira mais ira. Não cheira mais briga, não cheira mais droga, não cheira mais contenda, não cheira mais tudo aquilo que eu cheirava como drogado, mas cheirava a Jesus, cheirava a louvor, cheirava a adoração, cheirava a paciência. Porque o padrão de Jesus é alto. O padrão, ser igual a Jesus. Este é o propósito de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Amanhã nós vamos continuar vendo, mas vamos ficar nesse fundamento, né? Aleluia! Porque Deus quer que sejamos como o nosso irmão mais velho, o primogênito, Cristo Jesus. Ele é o exemplo. Aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quantos querem esse padrão? Glória a Deus. Querem esse padrão para a sua vida? Amém. Aleluia. É um padrão alto, meus amados. Você pode dizer, mas eu não vou conseguir alcançar este padrão. E o Senhor te diz, olha para Jesus. Olha para Jesus. O que interessa, amados, é o alvo. É você saber que tem um padrão e andar para ele. Pode ser que você olhe para a sua vida hoje, ah, mas eu tropeço. Ah, mas eu ainda sou irado. Ah, mas eu ainda sou impaciente. Ah, mas eu ainda sou isso. Ah, mas eu tenho este problema, eu tenho esta falha. Mas o padrão é alto. Digam comigo, o padrão é alto e o padrão não muda. Amém. Não muda. Nós vamos continuar indo para Jesus. Eu estou dizendo, igreja, amados, projeto, olhem para Jesus. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo e Deus estampa este alvo na nossa frente. Este alvo transforma a nossa vida. Quando você aprende e sabe que Deus quer que você seja igual a Jesus, você não será mais o mesmo. Quando você, Deus tiver revelação, e eu peço que Deus nesta noite dê revelação a cada pessoa sobre o padrão de Jesus. Que Deus quer que você tenha este padrão, que você esteja no centro do propósito de Deus, de ser um homem, uma mulher, semelhante a Jesus, para a glória de Deus, para viver neste mundo, debaixo da glória de Deus, a sua vida vai ser completamente transformada. Porque tudo o que você fizer, você será confrontado com o padrão de Jesus. Lá em casa, temos ensinado nossos filhos neste padrão. Então, criança briga, mas a gente reúne eles depois da briga. Qual é o propósito de Deus? Ser igual a Jesus. E vocês estão sendo, quando brigam, iguais a Jesus? Não, pronto, o padrão já se instala. E o que Jesus faz agora, depois que aconteceu o problema? Pede perdão, restaura, renova e assim por diante. Quando a gente sabe qual é o padrão, amados, Deus não atenta tanto às nossas quedas. Deus atenta é a seriedade com a qual nós recebemos o seu padrão. Se no seu coração existe um desejo de ser igual a Jesus. Inteiramente. Não importa se você caiu, se você tropeçou, se você teve este ou aquele problema. O que importa é como vai ser a sua vida para frente. Se o seu padrão vai ser o do problema, vai ser o do pecado, vai ser do adultério, vai ser da briga, vai ser da ira, ou você vai olhar para Jesus e dizer, não, eu vou para ser igual a Jesus. Daí você acerta a sua vida aqui e continua para o alvo que é Cristo Jesus. Isso é ser igual a Jesus. É saber que Deus tem um padrão de vida para você, que é ser semelhante a Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que essa palavra fique dentro do seu coração. Eu vou terminar cantando um cântico. Eu quero ser semelhante a Jesus. Para a gente fixar bem. E amanhã de manhã a gente vai continuar. Glória a Deus.